quando estás orando, a Cristo implorando, buscando a paz. Deus te vê quando estás sozinho, andando no caminho, levando a cruz. Deus te vê, pois Ele te conduz, para te dar vitória, Ele é tua luz. Deus te vê, meu irmão, Deus te vê, minha irmã, Deus te vê, onde quer que tu vais. Deus te vê, meu irmão, Deus te vê, minha irmã, esconder-te não pode. Olhando os que passam no seu vaguear, Deus te vê no teu olhar altivo, sem pensar no perigo, te pões a olhar. Deus te vê quando te aproximas, sem olhar para Ele, pratica o mal. Deus te vê, pois quer te dar vitória, e se tu vigiares, jamais cairás. Deus te vê, meu irmão, Deus te vê, minha irmã, Deus te vê, onde quer que tu vais. Deus te vê, meu irmão, Deus te vê, minha irmã, esconder-te não pode jamais. Deus te vê na terra e no mar, pelo ar, seja para onde fores. Deus te vê detido no caminho, assentado à roda de escarnecedores. Deus te vê com olhar de ternura, pois és a criatura que Ele redimiu. Deus te vê, pois é onisciente, em tudo está presente, Ele te viu. Deus te vê, meu irmão, Deus te vê, minha irmã, Deus te vê.